trabalho danadão. Aqui a pressão é no máximo, papai. Danadão, a maior pressão automotiva do Pará. Celso, o proprietário do Palio Danadão. Palio Danadão, a mais pura pressão sonora. Aqui a pressão é no máximo, vapa. Aqui a pressão é no máximo, papai. DJ Fabinho no máximo, o mais requisitado, o mais procurado pelos proprietários de som automotivo do Pará. Danadetes do Palio Danadão. Palio Danadão, aqui a pressão é no máximo, papai. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Danadão, a maior pressão automotiva do Pará. Danadão. I want

vem de mão aberta. Bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, vem de mão aberta. Palio Danadão, a mais pura pressão sonora. Puta cara! Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Proprietário do Palio Danadão. Danadão, chegou a hora de mais uma vez você ser ensabugado até o talo, seu bosta. Será que você aguenta? Ouça agora o que é pressão sonora de verdade. Especial som automotivo. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. Agora fudeu! E aí, o vai encara, seu bosta! Palio Danadão, a maior pressão automotiva do Pará. Foi vaiado. Toma seus bostas. O vai encara. Palio Danadão. Aqui a pressão é no máximo, papai. Toma seus bostas. não aceita ser entubado, concorrência. Faça isso mesmo. Minta, porque é só isso que você consegue. Palio Danadão, a maior pressão automotiva do Pará. DJ Fabinho no máximo, o mais requisitado, o mais procurado pelos proprietários de som automotivo do Pará.